Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus. E hoje nós vamos continuar com a nossa leitura do livro Não Sou a Mulher Maravilha, mas Deus Me Fez Maravilhosa. Livro escrito por Sheila Walsh, leitura autorizada pela editora Thomas Nelson, editoração das artes, estúdio 4, arte e design. Este é o nosso áudio de número 3 e hoje nós estaremos no capítulo 2, Baixa Autoestima. Eu não gosto do que vejo no espelho. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Gênesis 3, 21. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Citação dos irmãos Grimm em Branca de Neve. Ela mexeu o braço, só um pouquinho, sentiu o chão e deixou a poeira passar por entre os dedos. Enquanto se movia, ouviu um som, uma voz. Não estava sozinha. A voz era linda. Fez com que risse e chorasse ao mesmo tempo. Vagarosamente, Eva abriu os olhos. Estava claro, tão claro que fechou os olhos novamente por um instante. A voz falou mais uma vez. Quando abriu seus olhos pela segunda vez, viu uma mão estendida. Segurou a mão e foi se levantando até ficar de pé na luz do sol. O cabelo balançava como linhas de seda. Eles andaram um pouco, de mãos dadas. Ela não conseguia ver o rosto de quem a acompanhava, porque estava muito claro. Mas uma grande alegria encheu seu coração e alma. Quando pararam, ela se viu olhando para um estranho. O ser luminoso pegou suas mãos e as juntou com as mãos da pessoa na frente dela. Este a encarou e lágrimas começaram a cair de seu rosto. Ele trouxe as duas mãos dela até seu rosto e ela começou a cantar. Era o amor mais puro que já existiu. Disse então um homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Gênesis 2, 23. Eu mal posso imaginar como Eva era bonita. Ela era a criação perfeita de Deus, feita à sua semelhança. No texto original em hebraico, as duas palavras imagem, selim, e semelhança, demut, estão unidas por hífen. Imagem e semelhança. Grande declaração. Pare e pense nisso por um instante. Deus nos deu o dom maravilhoso de sermos feitos à sua imagem e semelhança. Através dos tempos, artistas e poetas tentaram capturar uma imagem de como Eva poderia ter sido. O poeta cego, John Milton, escreveu: Ela parece absoluta e completa em si mesma. Que pensamento completa! Não faltava nada para ela, pois havia união com Deus e seu marido. Novamente, Milton escreveu: A criação perfeita, a última e melhor. George Herbert, o poeta galês do século XVI, escreveu sobre Eva. O homem era pó refinado, mas a mulher era só pó duplamente refinado. Deus criou Adão do barro, mas depois de ter soprado sua vida para dentro das narinas de Adão e de novo, e ter lhe dado, perdão, depois de ter soprado para dentro das narinas de Adão e de ter lhe dado alegria e energia, Deus criou Eva. Assim como nascemos de novo, quando descansamos sobre o sangue que escorreu do lado ferido de Cristo, também Eva nasceu da ferida do lado de Adão. Não houve dor para Adão, porque ainda não havia pecados no mundo. Deus o pôs para dormir e enquanto ele dormia, Deus trabalhava. Meu filho e eu brincamos que Barry é o próximo Adão, porque ele sempre está dormindo enquanto Deus trabalha. Além de sua beleza, havia muitas coisas que marcavam Eva como única. Ela nunca foi um bebê ou uma adolescente, nunca foi filha ou irmã, nunca sentiu timidez, medo, nunca foi crítica, insegura, mal interpretada ou envergonhada. Até que escolheu ouvir outra voz além da de Deus. Ouvir aquela voz e ser seduzida por suas promessas mudou tudo, até mesmo seu nome. Três nomes. Há três nomes dados à mulher de Adão. Primeiro, Deus chamou ambos de Adão. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Gênesis 5, 2. Os planos de Deus para os homens e as mulheres não eram simplesmente de uma associação comum ou de brigas por sobre o balcão da cozinha, mas que haveria uma união indissolúvel entre nós, uma comunhão que refletisse a natureza divina. Como nos afastamos daquele lugar perfeito em que só havia ar entre os dois, sem palavras para dividir ou punir, apenas amor. Adão originalmente chamou sua esposa de mulher, porque ela foi literalmente tirada dele, formada de uma de suas próprias costelas. Mas depois que comeram da única árvore que Deus lhe disse para nunca tocar, Adão a chamou de Eva. O fato de ter mudado o nome de sua esposa foi muito significativo. Eva significa mãe de tudo que vive, ou aquela que dá vida. Nós temos, nos tempos do Antigo Testamento, o nome era tremendamente importante. Ele contava sua história, declarava profeticamente quem você seria, seu caráter, seus dons, seu futuro. Por que então Adão escolheu Eva? O nome cujo significado era tão positivo. Afinal, ela não ofereceu um pedaço do fruto da árvore proibida que lhe custou tudo? Poderia ter escolhido um nome que significasse amargura, vergonha ou até mesmo morte. Em vez disso, Adão escolheu o nome Eva. Ele não poderia ter compreendido completamente a natureza profética desse nome. Estavam prestes a ser banidos e Deus revelaria Satanás na presença deles a redenção que ofereceria através da semente de Eva. Só não tinha ideia de quanto tempo levaria ou do que isso custaria ao pai. Duas árvores. Não havia sombra no Éden. Não havia medo ou ameaças, nada além de alegria, riso e amor. Deus deu o mundo a Adão, levou todos os animais até ele e deixou que ele escolhesse seus nomes. Adão e Eva puderam comer do fruto da árvore da vida, mas não para que não morressem. O único fruto proibido para eles era o da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como nunca tinham pecado, não tinham ideia do que estavam prestes a fazer ou quanto isso custaria a todos nós. Eles não tinham experimentado a solidão que se esconde na escuridão. Olhamos para aquele momento e pensamos: como vocês puderam fazer isso? Como puderam trocar o mundo de perfeita paz e harmonia pelo mundo em que vivemos agora? Como puderam ser aqueles que apresentaram o pecado às raízes da sua própria árvore genealógica, de modo que o seu primogênito, o primeiro bebê humano, se tornaria um assassino e tiraria a vida de seu irmão, do seu segundo filho? O que fizemos? Mas eles não sabiam. Como poderiam saber o que um ato de desobediência ia custar? Nunca tinham experimentado pecado. George Mattheson, o grande teólogo e compositor de hinos escocês, disse sobre Eva: a tentação não era em si o desejo de transgredir, mas a vontade de possuir. Se Satanás tivesse se aproximado de Eva e falado para roubar da árvore, não acho que ela teria pego o fruto. Ele não disse roube, disse imagine. Exatamente o mesmo pecado que tinha custado a Lúcifer seu lugar como anjo de luz. Ele agora oferecia ao filho e a filha de Deus. Lúcifer queria poder e estava disposto a arriscar tudo para consegui-lo. Sua ganância tinha feito com que perdesse tudo e agora sua paixão era destruir tudo que Deus amava. Nossos momentos no jardim. Pense em sua própria vida. Pense nas coisas que você já foi levado a fazer e que se arrependeu mais tarde. Muito raramente elas são pensadas como um ato de rebelião. Se já foi tentado a mentir, duvido que Satanás tenha se aproximado com uma descrição completa das consequências. Não tem que contar toda a verdade sobre si mesma. É só mentir. Você vai se safar. A mentira, no entanto, vai voltar para assombrá-la. Uma mentira levará a outra, até que você encontrará um emaranhado de decepção e se sentirá distante de Deus. Ele nunca nos dá tanta informação assim, simplesmente diz: imagine. Se você já teve um caso extraconjugal, tenho certeza de que Satanás nunca se aproximou com a verdade, só com uma promessa demais. Está vendo aquele homem ali? Aquele que está olhando? Aquele com um sorriso e olhar doce? Por que não responde às perguntas daquele olhar? Vai durar pouco tempo e destruir sua família. No fim das contas, você vai desprezá-lo e a si mesma. Mas vai ser bom por um tempo. Vá lá. Contra esse tipo de abordagem direta seria difícil de resistir. Então, em vez disso, ele apenas solta a palavra: imagine. Um novo rosto no espelho. A partir do momento em que Adão e Eva comeram do fruto da árvore proibida, tudo mudou. O fruto oferecia o conhecimento e uma vez que eles o ingeriram, não puderam devolvê-lo. Agora que sabiam que estavam nus desde a primeira vez que respiraram, mas não tinham nenhuma noção, nenhuma vergonha e nenhuma necessidade de se cobrir perante o outro ou perante Deus. Pela primeira vez na Terra, uma mulher duvidou de si e se retraiu um pouco. Nós fazemos isso desde então. Eles juntaram folhas e se cobriram. Então fizeram algo previamente inimaginável, tentaram se esconder de Deus. Onde vocês estão? Deus perguntou a Adão e Eva. Onde vocês estão? Você consegue imaginar como eles devem ter se sentido? Nunca haviam experimentado pavor antes, mas agora eles subiam por suas espinhas e enjoavam o estômago. Eles tentaram se esconder entre as árvores no jardim, mas eles não forneciam cobertura suficiente contra o Deus Todo-Poderoso. Então eles apareceram com suas coberturas insignificantes e, imagino, não conseguiram olhar Deus nos olhos. Adão e Eva não poderiam adivinhar que aquilo que eles fizeram chegaria até nós hoje. Eva não poderia ter concebido. Quando provou o fruto naquele dia que tinha armado o cenário para todas as mulheres do planeta, enquanto estava na frente de Deus, envergonhada de sua própria imagem, condenada por seu próprio coração, distanciada daquele que amava, o primeiro dominó caiu. A vida de maravilhas foi por água abaixo. Agora sabia que não era boa o suficiente, e num esforço para recuperar seu status pré-queda, começou a usar sua capa e botas. Uma promessa sussurrada. Acho o livro de Gênesis cheio de sombras do Cristo que viria. Deus rejeitou as roupas que Eva fizera, as roupas que ela esperava pudessem cobrir seus pecados. Em vez disso, Deus providenciou uma cobertura para que eles, assim como fez para nós. Nunca conseguimos esconder nossos pecados de Deus. Nunca conseguimos nos livrar deles sozinhas. Nós nos aproximamos do nosso Pai em nome de Jesus, usando nossos trapos patéticos. E Ele nos vê na retidão de Cristo. Desde aquele dia, tentamos ser boas o suficiente para Deus, para os outros, e não conseguimos. Mas nunca paramos de tentar desfazer o que foi feito há muito tempo. Fui Eva naquele dia em que eu olhei para minha imagem, com 23 anos, em um espelho de corpo inteiro, no quarto de um hotel em Londres, Inglaterra. Há muito tempo no jardim. Ele me perguntou se eu almoçaria com ele enquanto estivesse em Londres, durante sua última turnê. Fiquei lisonjeada, já que era um grande fã de Larry Norman. As não iniciadas, Larry é conhecido como o pai do rock cristão. Ele foi o primeiro compositor a combinar rock and roll com letras cristãs. A primeira vez que eu ouvi tinha 16 anos. Minha amiga Andrew e eu tínhamos conseguido convencer nosso pastor a nos levar para acampar em Rebelt, o único festival britânico de música e arte cristã. Muitos anos depois, eu já era uma artista, e Larry tinha ouvido meu álbum e oferecido ajuda. Ele achou que o álbum precisava ser remixado. Além de se oferecer para cantar um dueto comigo em uma música. Nós nos encontramos no restaurante do hotel em que ele estava hospedado. Eu estava muito nervosa durante o almoço e ficava jogando ervilhas pelo ar enquanto tentava garfá-las. Quando terminamos o almoço, ele me pôs em frente a um espelho de corpo inteiro e perguntou: "Essa se parece com uma estrela para você?" Foi uma das perguntas mais fáceis que me fizera a vida inteira. Não. Pensando bem, acho que ele estava tentando me incentivar a me vestir melhor no palco ou fazer algo com meus cabelos, além de lavá-los. Porém, escutei mais que isso. Enquanto eu ia para casa de trem naquele dia, tudo o que martelava na minha cabeça era a constatação de que eu era uma decepção. Alguém poderia ouvir uma música minha no rádio e gostar, mas se me encontrasse seria um grande desapontamento. Eu não almejava ser uma estrela, queria comunicar o amor de Deus naqueles que não o conheciam, mas a mensagem que levei para casa naquele dia foi que não importava se era uma artista cristã ou uma estrela secular, era preciso ser mais atraente. Não conseguia mudar como me sentia por dentro, então comecei uma busca punitiva por tentar mudar meu exterior. Pelos 2 anos seguintes, adquiri o péssimo hábito de acumular dívidas nos meus cartões de crédito. Pensava que uma roupa nova ia disfarçar o que estava errado por dentro. Mudei meu penteado, a cor do meu cabelo, mas nunca parecia o bastante. Esse é um jeito cruel de se viver, porque nunca será suficiente além de não funcionar. De qualquer maneira, parte do legado do Éden exige que, como mulheres, lutemos contra o que vemos refletidos no espelho. Existem 3 coisas que podemos fazer quanto a isso. Primeira, podemos mostrar como nos sentimos a Deus e pedir que Ele nos ajude. Segunda, podemos botar a culpa de como nos sentimos no que estamos usando e comprar uma roupa nova. Terceira, podemos fazer o que Adão e Eva fizeram. Pôr a culpa em outra pessoa e assim começar o jogo de culpa, que é um disfarce para um grande sobretudo de vergonha. É somente com a ajuda de Deus que podemos encarar tudo que é verdadeiro em nossa vida. Para nossa reflexão, um olhar no espelho. Você consegue identificar as maneiras pelas quais Satanás tenta você? O que você usa para se cobrir quando se sente envergonhada? Qual você acha que foi a maior perda de Eva? Oração do armário. Deus Pai, confesso que às vezes fui tentada e caí em pecado. Tentei me cobrir, mas confesso que minha única cobertura é o sangue de seu Filho Jesus. Quando me olhar no espelho, ajude-me a ver o que tu vês, em nome de Jesus. Amém? Deixo vocês com a meditação deste áudio. Beijo, beijo e até amanhã, se o Senhor permitir.